Ouça agora aqui no Canal 2 Bate-Papo Musical. A seguir, não perca mais uma edição de Anos 60. Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical e, como sempre, trazendo para você, ou procurando trazer para você, o melhor da música popular brasileira, nas músicas que deixaram saudade, aquelas que, com certeza, vão nos fazer lembrar de bons momentos. Quiçá, alguns novos momentos também, mas que já ficaram para trás. E talvez a gente até possa lembrar com um pouco de saudade. Não sei se seria masoquismo exatamente isso, mas enfim, às vezes, mesmo os maus momentos, a gente lembra depois com uma certa saudade. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E você pode usar esse instrumento para fazer seus pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa. Lembrando também que estaremos inaugurando esse mês o nosso quadro especial do mês. E que já será na próxima semana, né? Sempre o último programa do mês. Estaremos atendendo a Luciana de Goiânia com Nana Caymmi. Um belíssimo especial com a Nana Caymmi, que tem um grande repertório e muita gente não conhece. E será uma oportunidade para conhecer um pouquinho da história, da carreira da Nana Caymmi. Vamos então à abertura da parte musical do nosso encontro de hoje com Elisete Cardoso. Eu Bebo Sim, composição João Vieira Filho e Luiz Antônio. Tá morrendo, eu bebo sim, eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que já está com pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo, bota o choro, a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal. Eu bebo sim, eu bebo sim. Bebida não faz mal a ninguém. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está não morrendo. Eu bebo sim, ah, eu bebo sim. Bebida estou não faz vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está não morrendo. Tem gente que detesta o pileque, diz que é coisa de moleque, cafajeste ou coisa assim. Mas esta gente, quando está com a cuca cheia, vira chave de cadeia, esvazia o botequim. Eu bebo sim, eu bebo sim. Bebida não estou faz vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está não morrendo. Eu bebo sim. Eu bebo sim, estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que já está com pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo, bota o choro, a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal, eu bebo sim, bebo sim. Bebida não faz mal a ninguém. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está morrendo. Eu bebo sim, água eu bebo mal, sim. Bebida não estou faz mal a ninguém. Vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, bebida está não morrendo. Ninguém. Tem gente que já está com pé na

Mande e-mail para papa@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. E aí, Marcos, beleza pura? Que programa mais lindo, hein, rapaz? Cada um mais lindo que o outro. Quanto tempo a gente não se fala? Bom, eu tô aqui para te fazer dois pedidos. Primeiro pedido é que eu gostaria de ouvir com Toquinho e Vinícius, Escravo da Alegria. E outro pedido, já que você pediu para fazer um pedido para o especial do mês, eu gostaria que tivesse um especial com o coral do Instituto Benjamin Constant. Um beijo para você, tudo de bom. Nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sono e a solidão. Me mostrou o que eu queria ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Faz arder, me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro de valente. Hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. E eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Ouvimos com Toquinho e Vinícius, Escravo da Alegria, composição do Toquinho e do Vinícius. Atendendo a Magda, Magda que participava sempre com a gente também, agora tendo sumido, né, Magda? Que bom que você voltou, abrilhantando o programa sempre com seus pedidos legais aí. E pediu também para o nosso quadro, que, repito, vai estrear agora na semana que vem, o especial do mês. Esse mês, atendendo ao pedido da Luciana de Goiânia, Nana Caymmi, Então, Magno, seu pedido está aqui já registrado e vamos atender também sua sugestão aqui do especial com o coral do Instituto Benjamin Constant. Faça você também com a Magda. Mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, e faça seu pedido musical, sugestão, críticas, comentários ao programa. Pode fazer seu pedido musical, como fez a Magda, de viva voz. Agora vamos atender a Marli, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mandou um e-mail, tem muito simpático. Marli, obrigado pelas suas palavras. E vamos atender então o seu pedido com a Maísa. Ela quer ouvir a Maísa cantando Meu Mundo Caiu. A composição é da Maísa. Ficar assim, você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar. Conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar. Ouvimos com a Maísa Meu Mundo Caiu, composição da Maísa, atendendo a Marli do Rio Grande do Sul. Ah, Marli, continue ouvindo a gente, continue divulgando o nosso programa aí com seus amigos, a nossa emissora, e continue também participando com a gente, ok? Na sequência, vamos ouvir Kiko Zambianchi, relembrando aí, né, os anos 70, a composição do Kiko Zambianchi, Primeiros Erros.

olhos só como a noite cresce em glória e a distância traz nosso amanhecer. Deixe estar que o que for pra ser vigora. Eu sou tão feliz, vamos dividir os sonhos que podem transformar o rumo da história. Vem logo, o tempo voa como eu quando penso em você. Ai, ai, ai, ai. Ouvimos com Maria Gadu, encontro de Maria Gadu atendendo a Rejane Arraes de Brasília, que mandou seu pedido pelo papo@arquivossonoros.com. E você pode fazer como a Rejane fez, mandando seu pedido musical, sua sugestão, suas críticas ou seus comentários ao programa. Também pode fazer seu pedido musical de viva voz. Vamos relembrar um grupo musical, uma temática um tanto religiosa, afro-religiosa, né? Que era o estilo desse grupo. Eles não eram religiosos, mas os temas, as composições tinham essa linha. Foi sucesso na década de 70 essa composição do Dadinho e Matheus, e quem vai cantar são os Tinquães, Promessa ao Cantuar. De ouro maior, uma de praia e eu.

pra morrer de alegria na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia cantar, tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver. Hoje a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e manjá. Do outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra sambar, pra valer, pra morrer de alegria na festa de lua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto pra lá. Ouvimos com a Gal Costa, Eu Vim da Bahia, composição do Gilberto Gil. Fala-se muito hoje em ecologia, proteção dos animais e tal. Isso já veio de uma discussão bastante antiga, já da década de 80 e 70, já inclusive na música, na arte se falava disso. O Roberto fez as baleias e tal. E vamos ouvir então agora Panorama Ecológico, que acho que é um bom retrato disso, da proteção ao meio ambiente, a proteção aos animais, a fauna e a flora. A composição é do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos. Vamos ouvir na voz do Erasmo Carlos. Lá vem a temporada de flores, trazendo begônias aflitas, petúnias cansadas, rosas malditas, prímulas despetaladas, margaridas sem miolo, sempre vivas quase mortas e cravinas tortas. Odoratas com defeitos e homens perfeitos. Lá vem a temporada de pássaros, trazendo águias rasteiras, graúnas malvadas, bombas guerreiras, canários pelados, andorinhas de rapina, sanhaços morgados e pardais viciados. Curiós desafinados e homens imaculados. Lá vem a temporada de peixes, trazendo garopas suadas, piranhas dormentes, sardinhas inchadas, afrutas desiludidas, cainhas abrutalhadas, baleias entupidas e lagostas afogadas. Barracudas deprimentes e homens inteligentes. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Erasmo Carlos, do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos, Panorama Ecológico. Na década de 60, com aquela coisa toda da revolução e aquela repressão toda e tal, alguns compositores, entre eles o Zequete, se destacaram no estilo de composição que rebatia, que questionava toda aquela repressão, toda aquela, aquele sufoco imposto pelo sistema então vigente na época. E Samba da Legalidade é uma dessas composições. Quem canta pra gente é Nara Leão e a composição é do Zequete e do Carlos Lira. Dentro da honestidade, ninguém tira meu direito. Quando querem anarquia, elimino a teimosia, mostrando todo o defeito. Se o samba está errado, não posso ficar calado, consertando a melodia. Letra, o tratamento não estiver no português, com toda a diplomacia peço desculpa ao freguês, conserto tudo outra vez. Eu não sou politiqueiro, meu negócio é um pandeiro, mas dentro da legalidade sou poeta popular. Dentro da honestidade ninguém pode me calar. Lara. Da honestidade, ninguém pode me calar. Ouvimos com a Nara Leão, do Zequete e do Carlos Lira, Samba da Legalidade, como se puder observar, bem questionadora, né? A letra bem questionadora de toda aquela coisa ali da década de 60, que muita gente comeu o pão que o diabo amassou. Nando Cordel, Vem Ficar Comigo. Do Nando Cordel e do Dominguinhos. Vem, se eu tiver você no meu prazer, se eu pudesse ficar com você todo momento, qualquer lugar. Ah, se no desejo você fosse o amor, durante o frio fosse o calor, na minha lua você fosse o mar. Vem, meu coração, se enfeitor de céu, se bebedor na luz do teu olhar. Queria tanto ter você aqui. Ah, se o teu amor fosse igual ao meu, minha paixão ia brilhar e eu completamente ia ser feliz. Vem ficar comigo, vem ser a luz da minha estrada. Vive esperando esse céu para brilhar. Teu sorriso lindo, a tua boca doce sempre. Eu necessito do teu amor pra me enfeitar. Vem brincar comigo, vem cuidar de mim. Só teu paraíso é quem me faz viver feliz. Não me deixe solto, posso me perder. De tudo no mundo que eu mais quero é ter você. Vem ficar comigo, vem ficar comigo, vem cuidar de mim. Ouvimos com Nando Cordel, Vem Ficar Comigo, de Nando Cordel e Dominguinhos. Grande Dominguinhos também, né? Grande, tanta coisa linda que o Dominguinhos fez e também cantava. Vamos agora ouvir com Tavito, de Tavito e Ney Azambuja, Rua Ramalhete. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes. O amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles cantar as canções que a gente quer e seus ramalhetes. O amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido fazer você tremer dentro De Neia Zambuja e Tavita, ouvimos com Tavito, Rua Ramalhete. Agora caminhando para o final do nosso encontro de hoje, vamos ouvir na voz do Danilo Caymmi a composição do Fernando de Oliveira e Rosa Passos, Juras. Jurei te pertencer por toda a vida. Guardar as sete chaves, o nosso amor. A chave era só uma e foi perdida. O fogo era de palha e se acabou. Jurei não mais amar outra pessoa, pra nunca mais chorar como chorei. Mas vi que amar é coisa muito boa, e assim mais uma vez me apaixonei. Eu tenho um coração muito indeciso. Juro pra depois voltar atrás. Agora vou fazer o que é preciso. Eu juro que não juro nunca mais. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, agradecendo a você presença comigo, a companhia até agora. E espero ter sido tão agradável para você ouvir o nosso bate-papo musical quanto foi para eu fazer e, obviamente, ouvi-lo também. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, a divulgar a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar comigo pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. E na próxima semana estaremos juntos de volta aqui com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! Bye! Bye! Aham!